Atlântida, a rádio do Jack Johnson, 1:02. Tá começando mais uma edição do Pretinho Básico. O Pretinho Básico vai ao vivo para todo o Rio Grande do Sul e Santa Catarina pela maior rede de rádios do sul do Brasil. Tem uma galera que nos ouve também pela internet, www.atlantida.com.br. É às 14h, Pretinho Básico vai no oferecimento de Coca-Cola, Abra Felicidade, Nova Skin, um cervejão, se beber não dirija. E as melhores ofertas Tim estão na Colombo. Você pode, você merece. Você merece também essa galera aqui que tá toda reunida pra fazer o Pretinho. Marcos Piange. Estamos aí. Luciano Potter. Carlos Eugênio Cagê. E aí, beleza? Tudo certo? Boa tarde. O Dali se atravessou ali no portal. É, o Dali se atravessou no portal. Porque eu vi aqui na revista Gol. Tá bonito, hein? Tá bonito, hein, na revista Gol, Dali. Eu gostei da manchete também. Polêmico e talentoso. Bonito tá o Grêmio. Isso é que tá bonito. Essa é a voz de Everton Cunha, Miralles, Mr. P. Miralles chegou num bom humor, rapaz. Não, aqui, ó, o time bonito é outra coisa. O time que joga bonito, entendeu? O Olímpico agora ficou bonito. O Grêmio ficou bonito. E além disso, os olhos azuis do Marquinhos combinando com o azul do Grêmio. Time bonito. Aliás, o argentino é bonito também, né? Mas o Miralles é lindo. O Grêmio virou uma boy band agora. Ontem eu descobri um irmão do Mr. P. Sabia que tem um irmão perdido no mundo? Um cara é mais talentoso que tu. Mesmo. O Gerson. Tava no Pepsi on Stage 11. O Alice Cooper. Eu vou ficar daquele jeito ali. Se eu já não tô, né? Se eu já não tô. Porã tá aí também, Porã. Tô aí tentando resolver os problemas do mundo, que é coisa de vagabundo, né? Resolver os problemas do mundo é coisa de vagabundo! Quem tá aí também é o Arthur, estagiário, tá pela área aí, dando aquela assessoria, né, Arthur? Beleza? É isso aí, essa é a formação do Pretinho Básico para hoje. Tem alguma coisa confusa aqui, porque o Piano está com um casaco. Eu, saco o KG, de blusão, o Maurício também, e o Porã de camiseta. Camiseta. Gordo, Porã camiseta. Porã quente. Porã teve uma conversa que esquentou o corpo dele. Eu sou um cara quente, já pratiquei meus esportes hoje pela manhã. Deixa eu falar, lembrei do Porã ontem assistir o Se Beber Não Case 2. Baita filme, vai ver esse filme no cinema. Abraço pro Yuri, que sentou do meu lado no filme ali. O Yuri. Cerveja, porque eu compro cerveja, né, pra assistir filme no cinema. Eu vou lá com umas 5, 6 cervejas. Cervejinha pode. Só comprar ali. É futebol que tu não pode fazer. Eu pensei que não. E aí o filme perfeito pra assistir tomando cerveja, ofereci pro Yuri. Não posso, sou menor de idade. Boa, Yuri. Muito bem, Yuri. Por que tu lembrou do Porã? No momento do filme, o cara lembra do Porã. Hoje é quarta-feira, primeiro. Qual é o teu nome? Eu sou o Maurício Amaral. Certo. Tô substituindo o Fetter aqui na ancoragem do programa. O Fetter tá de férias. Tá maravilhoso. Hoje é quarta-feira, 1 de junho, ou 1º de junho de 2018. First. É, como queira. Começa hoje a Semana Mundial do Meio Ambiente. Também é o dia da primeira transmissão da TV no Brasil. O Chateaubriand e dia, né, da imprensa, eu não sei quando. Grande Chateaubriand. Foi o Chassi Chateaubriand? Dia 1º de junho de... 69. 61? Não, bem antes. 69, não. Bem, quantos anos, cara? A TV Globo fez 50 anos dias desses? Ô, Arthur, procura pra nós aí a primeira transmissão de TV no Brasil. Foi o Chateaubriand que fez. O Cagê assistiu. Primeira transmissão de TV no Brasil? Festa da Uva, né? Não, essa foi a primeira transmissão em cores. Cores. É o primeiro choque na televisão brasileira também foi a Festa da Uva. Foi, a Festa da Uva tem uma ligação com a TV impressionante. Achou aí, Arthur? Tá demitindo o cara. Tá demitindo. Não precisa voltar às 6. Cara, escreve no Google. Bota no Google. Primeira transmissão de TV no Brasil. 18 de setembro de 1950 com Assis Chateaubriand. 50, viu? Chateaubriand. Por que hoje é o dia da primeira transmissão de TV no Brasil? No Brasil, é junho. No Brasil, né? Porque hoje é 1º de junho, né, tia? Mas é que hoje eles começaram a ligar os cabos. Talvez não seja no Brasil essa daí. Seja no mundo. Qual é o ano? Transmissão de TV mundial. É o dia da primeira transmissão de TV no Brasil. Muito boa a informação. Tá correto. Vamos evoluir. Passa pra segunda. Vamos ver se tá legal a próxima. Achou o quê? Falhou. Olha, mudou a informação, mas continua sem não, ser. Não tem problema. A primeira transmissão de televisão deu-se por conta do Olavo Bastos Freire. Grande, em 28 Olavo. De setembro de 48. Olavo, abraço, continua não sendo o primeiro Wikipedia. Continua não sendo. Cara, se alguém souber, manda aí. O que, que é a internet, no fim das contas, só acabou com o mundo, né, cara? Não ajudou em nada. Não existe, né? Mais, não existe mais informação precisa. Não tem mais. Que tu bota ali num site, tá um dia, na Wikipédia tá outro, no blog do Potter outro. O blog já disse, cara. Depois que o Inter foi campeão do mundo, se espera tudo. Vamos pros destaques do Clique RBS aqui, ó. Notas manchadas de tinta não vão mais valer. Quando os ladrões explodem os caixas eletrônicos para roubar, o mecanismo antifurto dos caixas automáticos mancha as cédulas com uma tinta rosa. E essas notas deixam de ter validade, segundo informou o Banco Central por meio de um comunicado. A expectativa é reduzir os casos de furtos e roubos a caixas eletrônicos e a circulação das cédulas marcadas. O Banco Central recomenda à população que não receba notas suspeitas de terem sido danificadas por dispositivo antifurto. Viu, Toninho? Elas ficam bem no cantinho ali, uma mancha rosa. Toninho, esse bolo de nota. Porra, aí, meu, esse bolo de nota aqui. É o teu salário, eu sei, Toninho. Eu não acredito que me pagaram com nota dessas aqui de roubo, meu. Me pagaram. Puta, nota de roubo, só meu. Só se dá mal, Toninho. Puta, eu só me ferro. Não vai conseguir um emprego aí, Marquinho. Só com o Almiro. Não tô mais nem trabalhando naquele restaurante Martilenta lá, que só vendia polenta. O que você tá fazendo, Toninho? Eu tô fazendo nada, tô só recebendo dinheiro de manchado. Contrabando. O Banco Central avisa ao cidadão de bem que se receber a nota, que vá até o Banco Central e diga, ó... Eu recebi essa nota legal, aqui. Né? Bacana. Entendeu? Aí troca. A gente aí tem um monte de tempo. Aí quem sabe o Banco Central troque, né? No Brasil tem trabalho dobrado, né? Olha só, os caras botam uma tinta, uma baita ideia, né? Bota uma tinta, explodiu. Então, ou seja, no dia que eles botaram a tinta, eles falaram assim, ó. Nota manchada, não vale, deu, acabou? Sim. Então não precisa ir em Banco Central, né? Nada, não vale. Não vale. Não, mas só olha pra não receber. Tá, mas aí tu é um cara de bem, tu trabalha num tu posto. Recebeu. É. Tu recebeu, não, tu olhou, aí o cara foi embora já. Não, não tem como o cara ir embora. Não, mas essas notas mão dele. Já estão circulando, pode. Então tem gente que já recebeu e não sabia dessa notícia. Ah, tá, então tá. Ah, não, mas é que tá. Tu recebeu semana passada uma nota de 10 reais manchada. Eu lembro de dar essa notícia no Barracão há uns 3 meses, entendeu? Sim. E eu achei estranho porque não falavam que não, ela não seria invalidada, só falavam que tinha uma tinta. Tu entende? Sim, agora não vale mais. Agora invalidou, agora invalidou. O timing da informação foi mal feito. Ô, Magnata, nota queimada vale? Tem umas notas queimadas lá em casa. Dá pra levar? Não dá, né? Não tá valendo nota queimada? Nem aqui no X da esquina aqui? Talvez o Impuras aqui. Acho que ali vale, ali vale. O ex-Big Brother André Cowboy, do BBB 9, foi morto durante a madrugada dessa quarta-feira em alumínio, na região de Sorocaba, no interior de São Paulo. Não foi o cara que ganhou, viu? Não é o cowboy que ganhou. Um que fez bolo quando entrou. Que só ficou 12 dias até na filme casa. Pornô. Fez um filme pornô. Ele morava com a família. Eu achei que o cowboy ganhou lá. Não, é o André Cowboy. Cowboy. Ninguém sabe quem é. BBB 9. Bota ele no Google, Arthur. Não, menos mal, pelo menos morreu um. Mas ele abriu um restaurante sushi com mulheres. Nuas? Esse foi o grande legado pra humanidade. Era o André Cowboy deixou, né? Sushi com peixe vivo. Ele morava com a família numa chácara, segundo a polícia, após ouvir latidos de cachorro. O ex-BBB saiu de dentro da casa pra ver o que estava acontecendo. O que está acontecendo? E foi atingido por um tiro na nuca. Então, reconstituição. Salienta bem que não é aquele que ganhou. Não, é aquele que ele brigou com metade do Big Brother e saiu de 2 semanas depois. Ah, caiu do cavalo. Mas é um ex-BBB e tem os seus 15 minutos de fama aqui nos destaques. Deixa eu ver se eu lembro dele, mostra a foto aí. Que coisa. André Cowboy, eu não sei se é esse não, hein? É esse sim, cara. É, o BBB 9. Ah, e aí, meu? O cartão de crédito tem regras novas a partir dessa quarta-feira. Entre as mudanças, o número de tarifas permitidas para o cartão de crédito caiu de 80 para 5. Olha, eram aí 80 tipos de tarifa, cara. Porra, que coisa, hein? O pagamento mínimo sobe para 15% da fatura e vai ser de 20% a partir de dezembro. Boa, é isso aí. É para evitar o endividamento da população, claro, né? Claro. As novas regras estabelecem também a existência de apenas 2 tipos de cartão, o básico e o diferenciado. O cartão de crédito básico funciona como meio de pagamento e para parcelar a fatura. Já se o consumidor quiser programas de milhagens, descontos especiais, seguros, aí ele pode pode escolher pelo cartão diferenciado e vai pagar mais por isso. Tá, e aqueles coisas de platina. Isso aí é o diferenciado. Mas o banco, ele pode, nos diferenciados, diferenciar mais ainda? Acho entre sim, os né? diferenciados, pode. Tem o ouro, prata, bronze. É o Plus, o Other Plus, o Over Plus. Chega um ponto que não é mais o banco que escolhe isso, é a marca do cartão de crédito. Ela, por exemplo, assim, o American Express, o American Express tem um super muito, não sei o que. Tu tem o American Express. É isso? Não tenho. Ah, bom. Não, que eu li esses dias numa revista. Tem um cartão que não é qualquer um que tem. O cara pode até ser podre de rico, chegar lá e pedir. Esse cara não, o guri tu tem, né, guri? Eu tenho um que é o Black, né? É o American Express Black. É todo preto, não tem número nenhum. É Blackzão, todo preto. Só mostra ele e pode comprar qualquer coisa no mundo. Mas tem que pagar, né? Tem que pagar a fatura. Só mostrar. Não precisa nem pagar? Não precisa pagar. Não tem fatura? Só mostrar pras pessoas. Oh, que demais, né? Impressionante, né? Pode comprar qualquer coisa do planeta Terra. Muito bom. O Ibama autorizou a instalação da usina hidrelétrica de Belo Monte, na Amazônia. A polêmica obra às margens do rio Xingu é rechaçada por indígenas e ambientalistas. Aí é um bom ato do governo para comemorar a Semana Mundial do Meio Ambiente. Cara, é uma hidrelétrica no meio da floresta amazônica. Para usar o potencial das águas. Não, mas pelo amor de Deus. E ainda vão mudar o curso do rio, né? Vão mudar o curso do rio. É, cara. Ah, meu, isso aí é, brabo, né? É um negócio que estão querendo empurrar a toque de caixa goela abaixo. Eles querem aproveitar o potencial da água de lá, né, bicho? Mas imagina a quantidade de energia elétrica que mas olha o impacto ambiental que isso vai causar. Ah, né? Bom, mas hoje é a Semana Mundial do Meio Ambiente, né? Então, que coisa, né? Eu não tô bem informado sobre o assunto. Não vou opinar. Pra opinar, né? É. Eu só acho assim, ó, é lamentável que o Brasil não aproveite o seu potencial fluvial. Para transportes, por exemplo. Não tem transporte no Zinho. Um monte de rio e não tem transporte. Aqui em Porto Alegre não tem travessia aquática, Guaíba, Porto Alegre, por exemplo, do centro para a zona sul de Porto Alegre, como existia nos anos 50. Floripa, cara. Floripa não tem continente, ilha, através de barco. E o Brasil também tem um grande potencial de energia eólica. Sim. De ventos que também não é aproveitado. Ah, começou então, a aproveitar, vamos saber. Fazer... Quem sabe energia limpa primeiro? É lamentável. E aí tem quem que só aproveita bem. A própria a energia nuclear, quando bem aproveitada e em segurança, sempre ela é limpa. Ela é limpa. Sabe que, mas a energia nuclear é agora, depois do que aconteceu no Japão, alguns países já estão revendo, né, as suas usinas nucleares. A Alemanha, por exemplo, vai fechar as suas e estão fazendo. E o Brasil quer reativar, né? Quer acertar o projeto de ano. Né? Tá certo, Brasil. Cara, eu também acho. Mas acho que a energia nuclear ainda é a mais segura, deixa eu falar pra você. A mais limpa. Só a Alemanha vai fechar por causa de opinião pública, mas vai comprar energia da França, que produz sua energia em energia nuclear. Ou seja, vai continuar utilizando energia nuclear a Alemanha, só que terceirizando. A Alemanha vai parar com as usinas nucleares deles e provavelmente o financiamento alemão para as usinas de Angra não aconteçam por uma questão de coerência, porque se vai parar lá, eles não vão dar dinheiro para fazer aqui. Com a Alemanha, né? O problema japonês ali, agora aí, não foi, quer dizer, obviamente que foi causado pelo maremoto, terremoto, seguido de maremoto, mas não foi isso que ocasionou o acidente, foi um erro humano. Ah, é? É, foi um japonês um japonês que foi lá e não adicionou, quando tem um problema, você tem que ligar uma coisa com água. Era o Almiroco, né, o nome do japonês. Almiroco. E aí foi um erro humano, porque se o cara acertasse ali, não teria problema. O botão, se ele tivesse apertado o botão certo. Ele teria que refrigerar, não sei o que lá, ele não refrigerou. Ele se assustou e não refrigerou. Se apavorou todo. O Almiroco, né? E pra fechar os destaques do Clique RBS, o diretor do DENIT sugeriu colocar fogo em praça de pedágio caso a duplicação de rodovia não ocorra. Olha que beleza. Ah, legal, né, cara? Luiz Antônio pagou, fez a declaração durante uma reunião na Associação de Municípios do Oeste do Paraná, em Cascavel, região que aguarda a duplicação da estrada que vai de Cascavel a Foz do Iguaçu. São 70 quilômetros por onde passam turistas que vão a Foz do Iguaçu e caminhões que levam a safra até o porto de Paranaguá. Nos últimos 2 anos foram mais de 2.000 acidentes nesse trecho, com 84 mortes. E o diretor do DENIT disse, olha, se eles não duplicarem, taca fogo muito na praça de pedágio. Tá certo. Ele é o diretor do DENIT, cara. Tá certo, ele é do governo, ele não pode falar isso. Tem que tocar fogo. Ele tá incitando a rebelião. É verdade, amigo. É verdade. É, Marcelo, não é fácil, né? O povo tem que ir pras ruas botar fogo, né, Paulo? Botafogo, campeão, desde 1910. O homem alega ter filmado. Para com esse barulho, pelo amor de Deus. Pensei que fosse tua vinheta. Eu não me responsabilizo. Tá meio Xuxa hoje. É verdade. Eu não me responsabilizo. É verdade. Pelos meus atos aqui, se você soltar essa vinhetinha. Ok, Olha a minha cara de ódio. Vai lá, Marcelo. É verdade, que cara mais feio. Nossa senhora. Que homem alega ter filmado o suposto OVNI na Califórnia. Olha, magnata, eu já vi os OVNI. As imagens foram registradas em Oakland, em São Francisco. Ah, lá em Oakland. Luzes luminosas se movimentavam em um formato triangular. É verdade. Andando para um lado e para o outro. É verdade. E tentando levar humanos para outro lugar. É verdade. Para onde, Marcelo? Para o planeta Orion. É verdade, abduzidos. Foram abduzidos para Orion. Eu conversei com o ET. Importante ET. Importante ET. É verdade, é importante verdade. Alienígena na manhã de ontem no Saguando Hotel. Tem a conversa aí? É verdade. E ele me... Tem a conversa aqui, áudio. Olha ali a conversa, ó. Aí, tu conversou no idioma dele, mano. Sim, exatamente, eu estudei. É verdade. Estudei. Estudou bastante. Orionês. É verdade. É assim, ó, por elegância. É verdade. E um homem de 95 anos doou seu amigão ao Museu do Pênis na Islândia. Opa! Por seu amigão. Leia-se pênis. É verdade. O amigão pro museu do... Né? É verdade. Porque muitas vezes o pênis não é o melhor amigo do homem, né? É verdade. Vai no texto, né, Marcelo? Órgão de Paul Harrison. É o primeiro de um ser humano. É verdade. Ele doou. 95 anos, tá vivo ainda, mas... Olha, não, vou doar pro museu. Não serve, usar muito. Não serve pra nada. É verdade. Diferente do Niemeyer, né, amigo? É verdade. Niemeyer tá aí, tá muito bem. Está grandão. 104 anos. Está grandão, Marcelo. 102 anos. É verdade. Casado com uma ninfeta de 95. É verdade. 85. O museu do pênis tem instrumentos de baleia, urso e outros animais. Paul havia prometido doar o órgão para que ele ficasse em exposição... juntamente com os exemplares de outros animais. É verdade. Marcelo toca órgão muito bem, eu vi esses dias. Junto com... Na igreja. Que música ele tá tocando? Junto com o museu, junto ali na, ao lado do, do pênis. Sim. É verdade. Do nosso amigo Paul Harrison, vem uma lupa para poder analisar melhor o órgão de Paul. Cala a boca, Marcelinho. É verdade. Não pode nem rir. É verdade. Vamos terminar o jornal de hoje com essas belas imagens dessa garota... Que é sucesso no YouTube, amigo. É sucesso no YouTube, Marcelo. É sucesso, meu Galvão, rolou agora o meu Galvão Bueno. Que ela é? É verdade. A garota põe câmera entre os seios pra flagrar o olhar dos homens. É verdade. Quem aqui não colhou os peitão de uma mulher, né? Coisa mais sexy. O vídeo já tem mais de 300 mil acessos na internet. É verdade. No YouTube. Mas é um viral de um filme. É um viral do filme. É verdade. Eu assisti. Então tira ali do jornal. Pode Vamos tirar. Seria... Corta, velho. Seria o filme Tetas Assustadas? É verdade. É a teta assustada. É uma só. Mr. P, é contigo agora o passo. Olha, isso pode dar uma grande confusão, mas já que tá aqui, parou na minha mão, eu vou ler. Amigos do Pretinho, tenho um grande problema e gostaria de pedir suas opiniões. Vamos lá. Bom. Começa pelo seguinte, tem um caso que já foi meu namorado antes do passado, antes de eu casar. Casei, fiquei 5 anos casada, morei fora do estado e agora voltei. Aí me separei. Cara, deu muito detalhe, já dá pra saber quem é. Eu já sei quem é. Pois é, e voltei pra Porto Alegre. Nos reencontramos. Rolou, mas ele era noivo. Então decidiu que ia ficar só comigo e deixar ela. Uhum. E quando ele tava dizendo pra ela que não ia mais dar certo, ela virou pra ele e disse, tô grávida. Ah. Parou! Pensando que pudesse ser um golpe por ele querer terminar com ela, ele fez ela fazer os exames. Lógico. E deu positivo. Parou. Caraca. De novo! Agora vem o problema. Ele disse que quer ficar comigo mesmo assim, que vai assumir a criança e ter suas responsabilidades de pai. Eu disse que fico com ele. Mas ele sumiu. O celular tá desligado há 5 dias. Eu tava achando que era a Gisele Bündchen e o Tom Brady. Eu acho que esse homem foi sequestrado. Olha, eu tô dizendo, vai dar problema, porque começa a descrever as coisas aqui. Ele tem uma moto. É o Potter. E deixou o capacete aqui o último dia que a gente se viu. Se ele deixou o capacete, ele vai voltar. Não, tá tranquilo. O que eu faço? Espero ele vir até aqui buscar o capacete e explicar a situação, ou levo o capacete no serviço dele, que é numa lanchonete. Ah, lanchonete. Só piora. Do trabalho é lanchonete, Potter. Espera. Só piora. Por favor, como homens, o que acham que devo fazer? Leva o capacete na lanchonete. Leva o capacete. Já come um X, né? Pede um X. Olha aqui, ó. O Potter já foi chapista e aconteciam histórias hilárias lá onde tu fazia. Não vou dizer o nome da menina. Como é que era aquela do... Teve uma vez, porque eu tava lá, e aí... Na lanchonete. E aí passou um rato. Sim. Em cima da... Lanchonete cheia. Tava correndo o ratinho, né? Aí eu olhei pro cliente e falei assim, ó, esse aí queimou as patinhas. Pro cliente não, pro dono. Não, eu era o chapista. Ele era o dono. Eu era o chapista. Mas a querida, queimou as patinhas. Desculpa, a querida desculpa. Amiga do capacete perdido... Sim. Não perdeu. O cara tá confuso, né? Não tá confuso, né? Ele ama uma mulher, mas engravidou outra. Não, ou ele foi. Sabe que no mundo dos muito, muito, muito ricos isso aconteceu. A Gisele Bündchen começou a namorar esse cara aí, que é o astro do futebol americano, Tom Brady. E ele tava grávido de outra, né? Ele separou de uma mulher grávida. Ah. E aí começou a ficar com a Gisele Bündchen. Mas hoje é a Gisele Bündchen, né, meu? Não, pois é. Não, cara, ela, a gente não conhece o potencial da nossa ouvinte também. Não, né? A única diferença da ouvinte pra Gisele Bündchen. Não importa, mulher grávida é mulher grávida em qualquer lugar do mundo, seja ela quem for. É, exatamente. Então ela tem que esperar. Não, porque correr mais atrás desse cara, deixa o capacete dele aí. Isso. Vê aí a marca, se é boa, já vende o capacete também. É, pega uns trocos. É, e já sai atrás. E essas alturas também, a mulher que tá grávida nesse momento, lamentavelmente, já sabe que o cara que tá do lado dela agora. Tem outra mulher. É. E tá só com o capacete? E tá sem o capacete. Mas faz o seguinte, amiga ouvinte, você que tá. Vai lá e conte os capacetes do seu marido. Eu avisei. Se tiver faltando um capacete, é ele. Pode ser ele. Todo motoqueiro agora que esqueceu o capacete em algum lugar tá apavorado com a mulher. Desde que ela esteja grávida. Na boa, o motoqueiro já, pra esquecer o capacete, ele já tá perdido. Não, pô, é o da carona. É o da carona. Ah, é o do carona. Vai daí, KG! Um antropólogo vai visitar uma aldeia no meio da floresta amazônica, onde estão construindo a hidrelétrica lá, né? E aí uma índia curiosa pergunta: como você chegou até aqui? Eu vim de helicóptero. Helicóptero! O que é isso? Aí tenta explicar pra índia de uma maneira bem simples. É assim, ó, é um negócio que levanta sozinho. Ah, sei! Meu marido tem helicóptero grande! Vamos daí, Potter! Aliás, o Dedé melhorou, hein? Não sei, Potter. Ah, tá na pela piada, não. Tá na CTI. Voltou, né? Voltou pra CTI. Ai, cara. Choveu. E aí, parou o programa? Frases do MCP. É que agora chegou a hora das frases? Já! Frases do MCP. Tão cedo assim? Olha só. Só o Jorge Ariel, cada vez piora, né? Os oponentes do Messi. Não, para aí, Jorge Ariel. É nome de artilheiro, tá, Ariel. Tá de sabão em pó, Ariel. Tá enfraquecendo, tá enfraquecendo. Um colega chamado Ariel. Não, Ariel foi artilheiro no Curitiba. Eu também tive um colega Ariel. Um abraço. Jorge Ariel manda um forte abraço, né, a essa galera que traz alegria aos nossos dias. E manda a seguinte frase: para tentar desbancar Mr. P. Quando acordares com o pé esquerdo, não esqueça que a escolha de dar o primeiro passo a ti pertence. Alguma movimentação no Palmeiras. E ao contrário de um pugilista normal, porque o Pico começou com os adversários fortes. Vai enfraquecendo. E os adversários cada vez pior, meu. Tá ficando ridículo. Não, esse foi bom, Esse foi um golpe. Bom, sentiu, pra quem? Né, isso lembra o Maguila, né? Que o Luciano do Vale. Sim! Decadência. Aí pegou o Tyson. Ele buscava. Não, pegou o Holyfield. Holyfield derrubou. Fizemos um churrasco pra esperar a luta. Todo mundo fez. No segundo round. Durou 40 segundos. Vai ficar aqui, ó. Potter, e a resposta de Mr. P ao nosso ouvinte Ariel? Vai. Mr. P nu. Nu. Olha que lindo. Nu. É uma visão maravilhosa. Em Bangkok. Parece o Cristo Redentor. Crucifixo. Mr. P nu, uma manhã gelada de agosto de 79. Nossa, já era uma criança ainda. Ele parecia o menino Jesus. Escreveu: a vida valeu a pena se a gente usou mais lápis do que borracha. Baita frase! Cara, o Mr. P, tem mais um aí, Pianjas? Tem mais duas frases. Mais dois concorrentes hoje. Vou tentar preparar a voz. Calma, gente. A minha voz tava voltando. Tem um novo desafiante. Brilhante. Tem uma dupla conotação. Essa frase é brilhante. A vida valeu a pena se a gente usou mais lápis que borracha. É verdade, tem uma dupla conotação. Demais. Genial. Hoje em dia é Errorex, né? Hoje é Errorex. Eu tô muito mais na borracha. Ou Ctrl Z, né? Dá pra mudar se a gente usou mais. Mas aquilo foi em 70. mais enter do que Ctrl Z. Foi em 79 que ele escreveu isso. É, não, na época não tinha Ctrl Z, né? Agosto 79. Vai, Pierges, mais olha um desafio. Olha quem mandou uma frase pra duelar com o Mr. P, o Édipo. Olha! Édipo! Esse cara tem complexo. Édipo Bertuol. Também tá meio complexado. Ó, nome de Caxias do Sul. Hã? Vai. Édipo. Complexado. Você lembra da novela dele. Mandala? Mandala, como uma deusa, você como uma deusa, você me vende. Amanhã o Porã me ligando. Manda o Ed. O que o Edipo mandou aí, cara? O amor é como uma plateia. Melhor soarem vaias nos seus erros do que o silêncio da cadeira vazia. Ah, ô meu, na boa. Péssimo. O palmômetro tá imitável. Silêncio. Palmômetro. Cara, vamos duas contra não, um. Calma, não, tá negativo. Não, não, tem a volta. É que esse cara parou de amor. Amor. Parou de amor. Tem um revide aí? Tem. Vamos ver. Mr. P falando para sua terceira namorada na rodoviária. Dando tchauzinho na rodoviária. Essa Mr. P só pensou. Ela nunca virou nada concreto. Me tirou dentro da cabeça de Mr. P essa aqui. Ah, normal. O amor é o encontro entre duas partes, onde as duas partes se reencontram com aquele que estava perdido de si mesmo. Deus. Há muito tempo. Baita frase! Dá pra ouvir, gente. Dá pra ouvir. Vai dar frase. Mas tem mais uma, né? Eu gostaria de dizer que essa foi uma das piores frases. Que isso, Porã? Ó, uma divisão. O Porã se perdeu na metade da frase. Não, é que quando enrolou... muito longa, o Porã não acompanha. Muito longa, não conseguiu. Tem mais uma. Perde a concentração, Porã. Mais um desafiante, o José Carlos Toniazzo. E aí acabou esse quadro, eu acho, né? Não, tá cada vez mais olha emocionante. Que falta aqui, bacharel em ciência da computação, José tá que Carlos Toniazzo. Do dia. Esse, cara, esse cara ele é bom. Pós-graduado em engenharia e qualidade de software. Meu Deus. Ele tem um blog, toniazzo.blogspot.com. Ele tem e-mail. Esse vai longe. Não José. Dá o e-mail dele. Não. Ele tem dinheiro, telefone esse celular. Não, tem dinheiro. Pior ainda. 9912. E ele termina aqui o e-mail com uma frase de Voltaire. Volta, não, tem que ser dele a frase. A dúvida é desagradável, mas a certeza é ridícula. Tá aí a frase dele? E a frase dele? Mas não é a frase dele, né? Bom, vamos ver a frase dele. Uma pena que José Carlos Toniazzo não é Voltaire. É verdade. A vida é um eterno circo. Mudam os palhaços, mas o espetáculo continua. Ah, não. Olha, inclusive, uma movimentação nós duas palmas. Inclusive, eu quero solicitar que o Potter leia duas. É, uma pro Voltaire. Qual é a frase do Voltaire? Não, não, não, aí? Não Voltaire. Não, o Voltaire tá morto. O Voltaire tá morto. Tu não te manifesta. Sai daqui. Sai daqui. O Voltaire tá morto. Quer ganhar do Voltaire agora. Não, tem uma pro Voltaire. Nunca leu um livro. Não, só pro 20, Potter, por favor, que já são uma e meia. Mr. P. Mr. P. Na primeira vez que ele brincou de gato Mia. toma leite. Ele saiu do quarto e escreveu: no escuro, todo mundo tem o passo mais curto. É tetra! Brasil! Gente. Cara, Mr. Deus, P, olha, tu tá cada vez melhor, Mr. P. Cara, eu vi a voz da frase, mais uma brilhante a frase. Eu não lembro da frase, mas foi uma baita frase. No escuro, frase, todo mundo tem o um passo curto. É mais curto. Mais que curto. Coisa, hein? Olha, gente, são 29 pras duas. Uma loucura. Dá pra contar uma piadinha velha? Claro. Piada velha do Porã! Apoio! Ginásio do Vampeta! Só aqui você bate um bolão! Ô, bem, já sabe, Porã. Abraço pro... Pô, estourou minha... minha corrente, cara. Pera, um abraço pro Clóvis, lá do Bistrô do Alá, na Praça Alá, Maurício Cardoso. Alá, a Alá, delícia. Eu vou Alá, mande água pra ioiô, mande água pra iaiá, aiá, meu vou Alá. Casal de 80 anos, tá começando a ter problemas de memória. Ai. Eles vão ao médico. Ai. Eles vão ao médico pra ser... Provou do veneno. Desde ontem eu tô provando desse veneno. Eles vão ao médico pra serem examinados. O médico faz o check-up e diz aos velhinhos que não há nada de errado com eles, mas que seria bom ter um caderninho para anotar as coisas. À noite, quando estão os dois assistindo TV, o velhinho levanta e a mulher pergunta: aonde tu vai, meu velho? Eu vou na cozinha. Não quer me trazer uma bola de sorvete? Lógico, lógico, lógico. Tu não acha melhor escrever isso no caderno, hein? Ah, minha velha, qual é que é, minha velha? Eu vou me lembrar disso. Ah, então coloca calda de morango por cima, mas escreve, né, pra não ter perigo de esquecer. Eu lembro disso, minha velha. Eu lembro, tu quer uma bola de sorvete com calda de morango? Ah, e aproveita e coloca um pouco de chantilly em cima. Mas lembre-se do que o médico nos disse, escreva isso no caderno. Irritado o velhinho: eu já sei, eu já disse, eu vou lembrar, velho, eu vou lembrar. Em seguida vai pra cozinha, depois de uns 20 minutos, volta o velho lá com um prato e uma omelete. A mulher olha pro prato e pro prato e diz: eu não disse, velho, que tu ia esquecer, cadê minha torrada? Ai, Dedé! É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá! Classificados do Pretinho! Classificados do Pretinho para Work and Travel é Egali Intercâmbio. Acesse egali.com.br e hoje, com muito orgulho, anunciando mais um patrocinador para esse belo quadro do programa. Classificados do Pretinho também para Microlin Zona Sul, novo patrocinador dos classificados. Quero dar boas-vindas para esse novo cliente. Um abração aí pro Demetrios, pro Lenir e toda a equipe da Microlin Zona Sul, os novos parceiros aqui dos classificados do Pretinho. Vamos então a primeira oferta de hoje. Tô vendendo o meu Jetta 2009 completo, com todos os opcionais possíveis, menos o farol de xenon. O carro é preto, é uma nave. O valor tá 5 mil abaixo do mercado. Eu quero 60 mil reais nele. Tô torrando porque vou comprar uma caranga nova. Interessados, entrar em contato pelo e-mail vendojetta2009@gmail.com. Jetta é com dois T's. Caso você não saiba disso, não deve comprar um Jetta, né? vendojetta2009@gmail.com. Mais uma oferta aqui dos classificados do Pretinho. Mora em Santa Maria. Quero vender o carro do meu pai, claro, com o consentimento dele. É um Fiesta Street em ótimo estado, modelo 2003, completíssimo. Tem ar quente, ar frio, trava elétrica, desembaçador traseiro, motor Zetec 1.0, CD player, é econômico, porta-malas espaçoso. O preço que estamos pedindo é R$ 16.500, sem chance para trocas, pois estamos sem espaço na garagem. O e-mail é vendofiestastreet2003@hotmail.com. E aí, Almir? Aí, querido. O que houve com teu amigo japonês lá? Que houve com o meu microfone, né? Que tu abaixa. Eu nunca abaixo, vi. Feplan que é bom nunca, né? Os guri gritam demais. Alô, Feplan, ministério. Vem verificar aqui, Caterina do Maurício. E o Almiroco lá não foi. O Almiroco deu problema no botão. Problema no Almiroco lá. Meu botão, porque o Almiroco ele é analfabeto. Ele não sabe ler aquele monte de alfabeto. Ele troca japonês. Ele troca as cores, né? O vermelho pelo azul. Exatamente. Né? Além também de, tem esse probleminha no óculos 3D, né? É, além de tudo, ele é daltônico. O Almir foi no Grenal, no Olímpico, na torcida do Grêmio com a camisa do Inter. Ele trocou as cores. Mas não deu nada. Não deu nada, não, né? Deu tranquilo. Nada. Aconselha o pessoal a fazer isso, né? Exatamente. Não, o máximo que eles fizeram foi pegar minha perna. Aí ficaram com a perna mecânica, vim embora com o Sassi Pererê. E aí, como é que tu veio correndo? Como assim, é o barulho? Sim, a perna ficou, né? Só uma. É, essa, tá. Sobrou, entendeu? Sobrou. E qual é a oferta hoje, Almir? É o Almir Feminist Pussy Consult. Opa! É um aplicativo para iPhone. Ah, é? Exatamente. O que fazer? É o fake voice player do Almighty. O que significa isso? É a voz falsa do... Exatamente. É a mulher do Google. Na hora que tu estiver traindo a tua mulher, Tu aperta o botão do aplicativo, a mulher do Google atende e conversa com a sua mulher. Olá, vai, tudo bem? Mas não vai piorar a situação? Tudo certo com ele. Ele está bem, ele não está lhe traindo. Não está no motel. O que que ele faz? Ele só coloca a palavra não antes de tudo que você está fazendo. Ah, é fantástico, boa, para as pessoas que estão traindo a mulher ou enganando o chefe. Ah, por exemplo, assim, ele não está atrasado, chefe. Ele não está aqui no bar bebendo. Bar bebendo cerveja. Que baita ideia. É só um não. É, né? Só um não, porque não resolve tudo na vida, né? O não é a melhor mentira que pode fazer, né? Por exemplo, tu passou a noite bebendo, jogando sinuca. Fala pra tua mulher, não passei a noite toda bebendo e jogando sinuca. É tão simples, né? Se livrar das encrencas. A mulher, na hora, acredita, exatamente. Não, é só não botar o não na frente. Três letrinhas, né, Greta? Muito bom, Homero. Três letrinhas com um acento circunflexo. Tem e-mail, Homero? Não, não tem e-mail. E aí, tá acha na onde? Tá na App Store. Tá na nuvem? Na App Store. Ah, tá. Ah, na App Store. Tem aplicativo. Aplicativo, tá na App Store. Só comprar. É só pra quem tem o iPhone, exatamente, né? Exatamente. Muito bom, 23 pras duas, já voltamos com o Pretinho Básico. Fica por aí. Atlântida, todo mundo tá ouvindo a rádio do Jack Johnson, são 17 pras duas, estamos de volta com o Pretinho Básico e o Jack Johnson toca amanhã em Porto Alegre no Gigantinho e na sexta-feira ele toca em Floripa, tudo com assinatura da Atlântida, doutor Alceu. Exatamente, doutor Maurício! Agora no Pretinho Básico, bola, bola nas costas. Diz aí, doutor Alceu. Doutor Maurício, o Brasil já tá em Goiânia, doutor Maurício. Vai jogar com a Holanda no sábado. É batamente. Doutor Potter, quer que ganhe Brasil ou Holanda? Ah, ganha o Brasil. Ganha o Brasil, o Snyder não joga, né? Não. É o Brasil. Nem um goleiro bom, né? E aí depois tem a Romênia, o Van der Sar, né? Depois tem a Romênia. Não, é o Stekelenburg. O Stekelenburg? O goleiro da Holanda é o Stekelenburg. Claro, mas aí o goleiro fechou o gol. E aí. Ah, mas se fechou o gol, daí não entra o gol mesmo, né, cara? É, como é que vai jogar se os caras fecharam o gol? É, batalha. Passa a chave pra cá, né, querido? Na NBA, o Miami Heat ganhou a do Dallas na primeira partida da final. Foi bom o jogo, Potter. Não vi. Exatamente, e hoje tem a semifinal da Libertadores. E a primeira partida final da Copa do Brasil. A paraguaia Riquelme prometeu tirar a roupa, né, doutor Potter? Cerrou. Mas por outro lado, a musa do Santos falou que ela também tira a roupa. Santos. Eu vou torcer pelo empate, então, porque aí as duas tiram. E o Uruguai tira a roupa. Se der empate, passa o Santos, né, só pra... Exatamente. E aí ninguém tira. Não, é a musa do Santos. Não, mas não é pela vitória. Mas é que é tal a musa do Santos. Não, pra chegar na final. Se chegar na final. A Riquelme só tira a roupa de novo se o ganhar. Se o for campeão. É, a Libertadores. Ah, agora ela tá assim. Final, Mas nós já vimos ela pelada já. É. Mas nunca é demais, né? Mais alguma coisa, doutor Alceu? Não, era isso, doutor Maurício. Fala só, então, doutor Alceu. Muito obrigado pela sua participação. Falou do Miralles. É o Miralles e o Marquinhos. É, meu. Mas já falou ontem. Não, o Miralles não falou ontem. Chegou num bom humor, deu uma baita entrevista. Falou que o escudeiro tava triste no Grêmio e que vai dar uma levantada no astral do escudeiro. Vai levantar o escudeiro. Que bom, no vestiário. Exatamente. Era isso, então, doutor Maurício. Tá bom, doutor Alceu. E o Figueira? O Figueira tá, vai contratar estrangeiro, doutor Piange. Ah, coisa boa. Porque agora abriu a janela pra estrangeiro. Quem vai contratar? Tá mais fácil de contratar estrangeiro, né? Mas tá meio devagar hoje, quarta-feira, né? Quarta-feira. Tá todo mundo amanhã. Tá todo mundo meio encolhido por causa do frio, né? Imagina, tá devagar pra nós, porque quem é torcedor do Vasco em Floripa tem muito, Santa Catarina tem muito. Imagina a expectativa deles, os torcedores do Curitiba, o que deve estar essa quarta-feira. Uma loucura, uma loucura. É, bata aberto. Então Magnata, tá bom, doutor. Magnata, fala, Pause. Eu posso fazer uma pergunta? Tu sabe quem é que vai abrir o show do Jack Johnson? Não é tu, Paulo. Não, é G-Love. É que vai. É o G-Love que é o parceiro dele, né? Não, G-Love. G-Love. Não sobrou pra ti dessa vez, Paulo. De novo, mas tem um post-it, tem um X na frente do gigantinho. Não, sim, tem um X. O pessoal tem um espacinho, dá pra fazer um rango. Dá pra botar ali. Tu acha que dá pra pedir pros caras levar aí aquele balão da Atlântida, botar ali atrás pra fazer tipo um filme? Fala com o Serginho ali, o Serginho. Aliás, o Serginho arruma tudo isso pra ti. O Jack Johnson já está nos ouvindo, tá em Floripa com a família dele. Hi, Jack. Ele não vai nem. How are you, man? Ele vai. Jack tá o Jack. Desembarcar direto pro show de Porto Alegre, volta pra Florianópolis, que ele toca na sexta-feira. Ele não é burro, né? Ele prefere ficar em Floripa que em Porto Alegre. My brother, Jack J. Os porto-alegrenses gostaram dessa. Nem hotel, ele tem. É o cara que nasceu no Havaí, né? Então ele é que ele quer surfar em Floripa. carta né? Floripa é mais bonita que Porto Alegre. Welcome, Jack. Ô, Mr. P, o que tem aí, Mr. P? Olha, caros amigos do PB, escreva esse e-mail com algumas pérolas de papai. Papai. São pérolas que o meu pai, o senhor Giga, nos diverte a cada Giga, coisa que ele acaba falando. Giga. Vou mandar algumas delas e seus significados. Oh, vamos lá. Dispois. Não precisa tradução, né? Dispois. Dispois é tranquilo. Né? É. Se entremeteu. Pô, não se entremete nas minhas coisas. Porã se entremeteu lá, ó. Ah, aqui, ó. Arenejado. O quê? Tá o troço tá arenejado. Arejado. Arejado. Reconstituído. Regenerado. Ah, regenerado. Como é que ele fala? Arenejado. Arenejado. Areneja! Ah, tu veve onde, hein? Veve. A veve é nego velho, cara. E qual é onde como é essa música daquela cantora, a Emin? A Emin. Emin Winehouse. Ou Emin. Pô, mas se ele sabe quem é a Emin Winehouse, já dá. Mas ele ouve Atlântico. Ele ouve Atlântico. Bota ali na estante. Na estante. Ah, mas a estante usa. Na instante. Não, na estante. É o armário ali, né? Na estante. Estante de livro. Não, mas é que ele fala estante no lugar de stand. É diferente, né? Stand é pra expor coisas. Ah, sim. E aí ele bota estante. Essa é uma fruteira. Essa passou. Ué, tu sabe que o vizinho ali tá com tuberculose? A tuberculose daquelas. Agora eu gosto bem daquele jogador do D'Alessandro. O D'Alessandro. Aí, o Dele. É uma mistura de Deleon com D'Alessandro. Tudo bem, Dele? Já foi ver se ele veio no caso, é nosso? Não tô entendendo muito bem. Tem uma parte do filme que eu gosto. É mesmo? Sim. Já viu? Duas partes. Não tá treinando, não tá vendo cineminha, tá tudo bem lá, né? Eu me expulsou do treino esse dia aí. Sim, mas foi um treino, Dar. Tá fazendo bolo. Agora, mesmo que o D'Alessandro jogue, quem joga mesmo é o Mercy. Quem? Mercy joga. Vai, gostei. Como é o nome do pai dela? É o Giga. Pá, gostei do seu Giga. Seu Giga é dos bons. E o Mercy diz que joga com a 19, né? O número 19. 19! É a 10. Ah, já deve estar com 700 jogos pelo Barcelona. Não, 700. E ninguém sabe até hoje quem é a padrinha dele. Hã? A padrinha. A madrinha, ele fala padrinha. Padrinha. A padrinha, que é o feminino de padrinha. Aí, tá certo o seu Girso. Pra encerrar a lista, o Arqueduto. Arqueduto. Que é um aqueduto. Arqueduto. O Arqueduto. Que é para ser um dos pontos turísticos de Candelária, portanto já sabe a cidade. Ah, abraço a todos vocês e em Candelária todo mundo tá ouvindo o PB. Abraço para mim, pro meu irmão Lucas, que me ajuda a ouvir essas lindas pérolas e claro, pro papai, o Giga. Quem mandou foi o Crisley Lira. E aí, Cajinha? Mandar um abraço pra Aline e pro João Gerentes, lá do Santander. Ganhou um crédito hoje, Cajinha. Antes que antes do eles se reúnem, que as reuniões tensas e tal, parar todo mundo, né? Tenso. Aí o João disse: não, para aí que antes eu tenho que contar uma piada. Aí todos os gerentes dizem: piada velha do João. E aí ele contou uma piada que ele viu no pretinho. Ai, Dedé! Inacreditável, essas do Dedé aí. Aí tinham três amigos jogando bola: o Miguel, o Matheus e o Marcos. Os três M's. Marcos, belo nome. Um dia os três foram bater uma bolinha do lado do cemitério. E aí o Miguel, como era muito ruim, chutou a bola pra dentro do muro do cemitério. Foi buscar a bola e chegando na entrada escutou uma voz falando: entra! Só falta você! No cemitério? Ficou a mula, saiu correndo. Aí o Matheus foi lá buscar, né? Escutou a mesma voz dizendo: entra! Só falta você! Saiu correndo, apavorado. E o Marcos, que era o mais corajoso de todos, belo não nome. Pensou duas vezes. Pulou o muro do cemitério e quando caiu do outro lado, viu aquela visão de um bebum abotoando a camisa e só faltava um botão e ele diz de novo: entra! Cara, olha só, o Anderson mandou frases do Don Cordo, Vito Corleone. Baita personagem, chefão. Essa trilha me lembra um momento incrível da minha vida. Nunca deixe que ninguém de fora da família saiba no que você está pensando. Passei a vida inteira tentando não ser descuidado. Mulheres e crianças podem ser descuidadas, homens não. Ah, é, muito bem. Dom Vitor, só dá licença só um pouquinho. Deixa ele vivo. A trilha do filme. Deixa ele vivo. Deixa ele vivo, senão eu coloco um terno de concreto em ti. O mundo é tão difícil que uma pessoa precisa de dois pais. Um advogado com uma pasta pode roubar mais do que 1000 homens armados. Baita frase! E homens realmente grandes não nascem grandes. Tornam-se grandes. É, isso eu sei muito bem como é que é. Se você não viu esse filme, veja. Poderoso Chefão. Todos filme eles. De homem, dois, né? E filme três. De homem. Filme de homem. Poderoso Chefão. Filme de um, dois, esse três. Homem gosto. Nesse mês, tem que confirmar a data. Se eu não me engano, é dia 29 de junho. Você cai num sábado. É um sábado. Vai ter uma maratona no Telecine Cult dos três. Um, dois, três. Começa um atrás do outro. Três da tarde, vai até as 11 da noite. É demais. Legal, imperdível, cara. Poderoso Chefão é um baita filme. Vamos preparar pra ver esse filme aí. E aí, Potterzinho, eu vou contar uma piada. Piada do Potter! Apoio! Pomadas Amaral, pra você que vive com dor no pescoço. Ah. E aí, no Monte das Oliveiras, ai. Jesus Cristo caminha entre os apóstolos. Pedro, tu me amas? Ah, mas é velho. É claro, mestre. Mais do que tudo na vida. O Pedro. Ó, André, tu me amas, André? Ai, Tietê. Sim, senhor. Sou capaz de morrer por ti, Jesus. E você, Tiago, também me amas? Mais do que eu mesmo, mestre. Jesus olha pra eles com um sorriso orgulhoso e diz: é chato ser gostoso. Fala, Dedé! Fala agora, chupa, Dedé. Dedé! Aí a mulher chupa. Tava do outro lado da rua. É uma piada? É uma piada velha. Piada velha do porão! Apoio! Dedezinho. Cereal Killer, aquele que mata a sua fome. Não te defende, tu não pode falar, Dedé. Piada boa, cara. Não te defende. Vai, Dedé. Vai, Dedezinho. Não te defende. A mulher tava do outro lado da rua, fofocando com uma amiga e o marido em casa, conferindo a Mega Sena. Aliás, hoje é dia de conferir a Mega Sena. 43 milhões de reais, né? Tem cara, até as 7 da noite pra apostar. Se eu ganho isso, eu dou 1 milhão pra cada amigo meu, me sobra 41 milhões ainda. Que loucura. Não, mas não serve. Obrigado, tu tem que dar nome dos amigos. Sempre que a Mega Sena tiver acumulada, tu ele vai fazer dois essa dois piada, amigos piada, no máximo. Boa. Mulher tava lá, né, do outro lado da rua e fofocando com uma amiga e o marido tá lá em casa, conferindo a Mega Sena. Ai. Quando viu que tinha acertado as 6 dezenas, o cara enlouqueceu e começou a gritar: é tetra! É tetra! Baita frase! Jurema! É tetra! Jurema! Jurema, eu ganhei a Mega Sena, Jurema! É tetra! Aí a mulher atravessa a rua que nem uma louca, vem um ônibus e mata, bum, coitada, na hora. E aí o marido... Puta que pariu, quando o cara tá com sorte mesmo, hein? Ah, te contei essa piada ontem de manhã em off, aqui no pijama, hein, Borão? Baita piada, baita piada. Claro, ontem. Mas eu, inclusive, inclusive assim, ó, diz aqui, ó, piadinha da hora, tu me contou ontem. Mas é a piadinha do momento. André Marasquim mandou. André Marasquim mandou. Olha que legal esse e-mail que a Isadora manda pra gente aqui. O carinho do ouvinte do Pretinho Básico é algo que nos comove. Vai. Sou do tempo do Eu Migrei. Sou do tempo que em vocês e nós nos divertíamos quando vocês jogavam stop. Alguém falava uma bobagem, cartão amarelo ou vermelho. Sou do tempo das diversas músicas compostas ao acaso. É isso do aí, tempo cara. Em que não havia trote do Geiso, classificados, o salmo do Cid. Aquele tempo que se falava ainda de ter ficado no horário do Bola nas Costas, quando o patrocínio eram poucos ou quase nenhum. Sou do tempo também de quando começou o Amigo Secreto de final de ano, com integrantes e personagens, ou ainda do programa do Dia dos Namorados, com as respectivas acompanhantes dos apresentadores. Nostalgia pura agora. Esse passou por aí Paulo Santana, Cacau Menezes, Latino, o verdadeiro Cid Moreira, claro. O Sobis, a visita nunca realizada pelo Túlio Milman. Lembro-me do falso sequestro por telefone pro Potter. Não tinha rodízio de integrantes. Vocês fizeram um programa de Natal direto do gasômetro, lembram? São momentos diferentes agora. Vocês evoluíram e a audiência seguiu só crescendo. Com os sorrisos que vocês proporcionam, com as brincadeiras, com os assuntos sérios, as polêmicas, os personagens, a vida de vocês aberta e sendo discutida, com os exemplos e principalmente com a emoção que vocês transpassam pela rádio. Vocês conquistaram esse público que gosta das pequenas coisas que vocês fazem e ou falam. Sozinhos, o brilho de vocês não seria igual. Ele é da equipe, do time, do grupo que vocês construíram. Mando esse e-mail pra dizer por mim e acho que também pela audiência, um muito obrigado. Pô, demais. Demais. Isadora Rey, de Porto Alegre. É isso aí, né, cara? A nossa dose de carinho foi... Isso aí, cara. Gostei, cara. Gostei desse gostamos meio aí, cara. Muito o Bocchetti ressurgiu, cara. Todo mundo tá... O Dudu ressurgiu. É isso aí, cara. É isso aí, cara. O programa era show, cara. É isso aí, cara. Vai, Bocchetti. É só matar, Maurício. É Bocchetti. É isso aí, Dudu, cara. Essa vai pra ti também, cara, aqui, ó, Dudu. Já tentaram me matar várias vezes aqui nesse programa, cara. Tá morrendo, meu. É morro, isso cara. Aí, bro. É isso aí, cara. Cadê o trote Cacau Menezes jeito, na área. Achei o trágico, gente. Cara, assim, pra essa onda nostálgica voltar, assim, totalmente, quem sabe tu bota o Pedro Bial. Se eu pudesse dar um conselho, seria, acabe agora essa edição do Pretinho Básico. Até aqui, Coca-Cola abra a felicidade, nova skin, um cervejão, se beber não dirija, e as melhores ofertas Tim estão na Colombo. Você pode, você merece. Porã, sabe, tem uma ideia boa, cara, o funk do Tudo bem. Tem muita gente que não conhece, né, cara? É, bota aí a primeira música. Vamos relembrar o funk aqui, rapidinho. Vamos. Não sei nem se o servidor da rádio tem aqui. É isso aí, cara. Naturalmente, o servidor da rádio eliminou. Por funk ele não tem aqui, cara. Vamos ver se... Não, deve ter, não deve ter. Vergonha de ser pop, né, cara? Não, acho que não é intérprete, é música, né? É música, é música. Só um pouquinho, cara, que a minha Feplan não tinha esse negócio... Funk da Champanhota. É isso aí, funk cara. Do Tudo aí, Bem. Olha o funk do Tudo Bem. Isso aqui foi feito, cara, em 2007. Que loucura. Essa versão 10, tem a versão 10. Para sentá-la. São 2008. Alô, quem está falando? Peter, Potter, Boris Amaral, Porã, Neto Fagundes, Rodaica, Mr. P, Davi Coimbra. Cara, não tem o Pianja, gente. Legal, hein, meu? É o Mr. P, hein? Festa funk, festa funk. Cara, sucesso, sucesso. Solo do Disseu, velho. Que coisa. Esse é o meu mundo. Esse é meu clube. Essa é minha vida. Pô, desculpa aí ter invadido o horário do barracão, Rede Atlântica, mas valeu a pena. Valeu, a lembrança do funk do Tudo Bem foi a primeira música composta pelo Pretinho Básico em 2007. O autor dessa letra chama-se Neto Fagundes. A gente volta às 6 da tarde. Tchau!